A Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou que pretende construir um circuito para atividades esportivas e caminhadas no entorno do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, na área central de Foz do Iguaçu. O investimento seria de R$500 mil. Na última semana, o prefeito Reni Pereira, o secretário de Esportes Anderson Andrade e o secretário de Obras Luiz Roberto Volpe foram até a região para avaliar o trecho que deve receber a revitalização. O projeto já foi apresentado ao comandante do Exército. No mês passado, o município já havia implantado para testes um trecho de pista emborrachada na Avenida Paraná para melhorar a prática da caminhada. De acordo com a prefeitura, já esta semana começa o emborrachamento total da pista de caminhada da Avenida Paraná, que terá interligação com a Avenida Venezuela, JK e República Argentina. Também está previsto no projeto uma pista de ciclismo paralela de caminhada. A previsão é de que o anel viário de esportes seja concluído em 3 meses. O projeto, que precisa ser encaminhado para o setor de licitação, ainda prevê a revitalização das quadras, 2 quiosques e academia ao ar livre, que fica ao longo da Avenida Paraná, além do paisagismo. Maurício Freire, para a CBN Foz.